O Instituto das Águas do Paraná, do Governo do Estado, inicia na próxima segunda-feira os serviços de limpeza e recolhimento de lixo no litoral, que tem como objetivo beneficiar os veranistas que pretendem passar a temporada de férias nas praias litorâneas. No verão, o volume de lixo é triplicado e atinge picos superiores a 200 toneladas nos períodos de Ano Novo e Carnaval. A Operação Verão do Governo do Paraná será lançada oficialmente nesta sexta-feira, na Praça Central do Balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná. Até 6 de março serão realizadas coletas de lixo, transporte e destinação final de resíduos sólidos, varrição de ruas e limpezas de praias e trilhas. Na temporada de 2012, foram retiradas 6 mil toneladas de lixo de Guaratuba e 14 mil toneladas de Pontal do Paraná e Matinhos. Também foram varridos cerca de 60 quilômetros de praia por dia. Em 90 dias, foram retirados da Ilha do Mel cerca de 500 toneladas de lixo. As ações serão desenvolvidas em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba, Paranaguá e Ilha do Mel. Ao longo da orla marítima, serão instaladas 1.200 lixeiras. Entre outras ilhas, a atenção especial será dada à Ilha do Mel, com ações de limpeza de praias, varrição de trilhas e a retirada de resíduos do mar. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.